Olá, olá, cá estamos. Amigos, daqui é o Mark Fonseca Rendeiro, conhecido na internet como Bicycle Mark, é o nome que eu ganhei há muito tempo, deram-me esse nome. E isto é um podcast em português, mas sim, como se ouve, é um podcast feito pelo luso-americano. Portanto, o meu sotaque é diferente do que um sotaque continental português, ou brasileiro, ou qualquer outro nativo de um país lusófono. Eu nasci em Newark, New Jersey, que faz parte dos Estados Unidos, mas que é uma comunidade de portugueses, entre outras culturas que lá vivem. Eu nasci em Newark, tenho 31 anos, e por acaso, não sei bem explicar em pouco tempo, eu vivo em Amsterdão, já há 9 anos que estou aqui em Amsterdão, a fazer a minha vida. A minha família está nos Estados Unidos, esses que não estão em Portugal, e alguns ainda na Bélgica. Eu faço um podcast já há 6 anos, em inglês, sobre jornalismo, e já pensei, no passado, fazer um programa em português. Mesmo que não é a minha língua, que não é... Bem, eu falo inglês como um nativo e falo com algum jeito. Português eu falo com muito prazer, mas eu sei, como pessoa que ouve, estou sempre a ouvir a minha voz, eu sei bem que eu não falo português como... Bem, eu acho que não é muito uma coisa muito boa de ouvir, mas eu espero que há pessoas lá espalhadas pelo mundo fora, que talvez gostariam de ouvir a minha voz, e não só isso, mas partilhar algumas ideias, experiências, e pronto, fazer essa conexão que talvez acontece na internet. E quando eu olho, e é a razão que eu comecei isto, quando eu olho em iTunes ou em lugares diferentes na internet e procuro podcasts em português, eu só encontro, e talvez é a minha culpa, que não procuro como deve ser, mas eu só encontro programas de rádio feito por grandes empresas. Eu, por exemplo, estou sempre a ouvir programas da TSF, da RDP. E eu gosto muito destes programas, mas eu faz-me falta vozes de pessoas. Seja como for o nome, em inglês o meu nome é sempre o Citizen Journalist ou o Citizen Reporter. E eu procuro essas vozes. E como não encontro, ou até agora não encontro, pensei sim fazer um para mim e para vocês. Portanto, usei o nome, como talvez já viram, o nome U Fonseca, ou então O Fonseca. E porquê? Bem, o meu segundo nome, que vem do lado da minha mãe, é Fonseca, Marco Fonseca Rendeiro. Eu sempre me lembro-me de, ainda hoje, quando amigos do meu avô Fonseca, ou vizinhos, vão lá para a porta, lá na terra, em Cadaval, às vezes eles vão lá à porta e eles dizem O Fonseca! E pronto, é a maneira de chamar, não é? Eu, à procura de um nome para o programa, eu pensei, pai, como tradição na minha família, como sou Fonseca também, fazer um programa que chama-se O Fonseca. Oh, depende se tenho o sotaque ou não. E o que é que eu vou fazer com este programa? Bem, vou falar da vida. Aqui, tal como a vida em vários lugares no mundo. Quero falar às vezes de questões de lusófonos e lusodescendentes, porque sou um. Quero falar e fazer entrevistas. Por exemplo, quero ter o meu pai aqui no programa. O meu pai também trabalhou em rádio durante muitos anos, onde eu também trabalhei. Vou contar essa história nos próximos programas. E ter entrevistas com amigos que são lusófonos também, e que às vezes eu acho que ficam fora do meu mundo inglês. Mesmo que o mundo inglês é muito grande, acho que ainda há muita gente que gostaria de ouvir alguma coisa em português. Como a gente sabe, há muitos portugueses ou lusófonos no mundo. E isto seria uma oportunidade de usar essa tal língua. E também para mim, porque cá estou em Amsterdão, tenho poucos amigos portugueses, falo muito pouco durante o dia em português, só quando telefono com a minha família, ou às vezes quando falo com um amigo, mas tipicamente é online, é no e-mail, é no chat e tal. Portanto, cá está o primeiro, como é que a gente vai chamar isto? Programa, episódio, não? O primeiro programa do Alfonseca. Eu não sei se eu vou conseguir continuar isto, mas se a gente olha para o meu outro programa, o citizenreporter.org, que já existe há muito tempo, há 6 anos, que faço todas as semanas, como tenho já feito isso com alguma disciplina, eu acho que também posso fazer isto. Depende. Depende de muitas coisas, depende da minha vida, do tempo que eu tiver, não é? Trabalho, o que eu estou a fazer. E depende se eu recebo algum, não apoio, mas palavras de sim, estou aqui, nós estamos a ouvir e assim, isso seria importante. Agora, é possível que eu faça este programa e eu ouço a gravação e penso, isto não vale nada. Isso é possível, já é a crítica já há muito tempo na internet, a crítica dos podcasts é que não vale nada, é só pessoas a falar de nada e coisas desse género. Eu entendo que isso é possível, mas vou tentar não deixar isso ser... bem, não vou ter medo disso. Ok, uma pequena pausa para beber uma aguinha e também pensar em outras coisas para contar antes de acabar este programa, primeiro programa. Olá, olá, cá estou outra vez depois de uma pequena pausa e alguma água. Pensando em coisas que é importante saber e que mais tarde, com certeza, pessoas vão me perguntar. Primeiro, como é que isto funciona? Os meus pais são portugueses? Sim, os dois são portugueses. Agora, eles não emigraram juntos de Portugal. Emigraram o meu pai em 68 e a minha mãe por volta de 71. O meu pai é de Mortosa, área de Aveiro. E a minha mãe é de Permoniz, Cadaval. Pronto, para as pessoas que não conhecem Cadaval, talvez conhecem Bombarral. E se não conhecem Bombarral, talvez conhecem Caldas da Rainha, que por acaso é o lugar em Portugal onde eu, quando estou lá, é onde eu vivo, ou onde eu estou. Tenho muitos amigos, talvez, que estão a ouvir este programa. E para mim também vivi, estudei e trabalhei em Lisboa, na Universidade Clássica, só um bocadinho, não durante muito tempo, no verão, normalmente, eu vinha dos Estados Unidos. E eu vivi e trabalhei em Linda Velha, em Lisboa. E também, pronto, fico sempre, tenho muitos amigos, na Bica de Lisboa. É um lugar muito importante e talvez mais tarde possa explicar e contar histórias da Bica que já, onde lá ando já há muito tempo, há anos e anos. Mais coisas de importância. Onde é que eu aprendi português? Isso deve ser uma questão. Ao mesmo tempo, também deve ser uma questão. Então, porquê é que aprendeste português de uma tal uma maneira... Como é que falas tão estranho? Pronto. Eu aprendi português primeiro em casa, nos Estados Unidos, em New Jersey. Os meus avós ainda lá andavam, antes de voltar a Portugal para viver. Eles ainda viviam, também viveram nos Estados Unidos, onde trabalharam. E quando eu era criança, foram eles que tomavam conta de mim, enquanto os meus pais trabalhavam. E lá em casa a gente falava português. Agora, com o tempo, com os anos que passaram, eu e tenho um irmão, a gente falava inglês também. Lá em casa, hoje em dia, até, é uma grande mistura de inglês e português. Eu faço um esforço, como é que se chama? Eu tento só falar português com os meus pais, mas muitas vezes só sai algum português, sai algum inglês, sai uma mistura. E os meus pais também. Quando eles falam, sai uma mistura de português e inglês. Mas pronto, foi em casa onde a gente começou e sempre falava, ainda falamos português. Agora, em Newark, que talvez é um nome conhecido por muitos lusófonos, em Newark, New Jersey, fala-se português no Ironbound, na Ferry Street, como dizem. É uma área que antigamente era... acho que eram alemães que lá viviam e polacos. E depois dos polacos vieram os portugueses. Isso é no fim dos anos 60. E esta área de Newark, Newark é uma cidade grande, mas esta área é um bocadinho isolada pelo caminhos de ferro e indústria. E é por isso o nome Iron Bound. Bound by Iron. Um bocadinho encaixado pelo ferro. E é lá onde eu nasci, escola, e muito, muitos, muitas memórias, e onde a minha família muito trabalhou, ainda trabalham, muitos deles. E foi aí em Newark quando na rua falava-se português. Peixaria, banco, padaria, tinha tudo. Tudo em português. Lojas de discos. Pronto, a minha família tinha uma loja de discos portugueses. Era um dos negócios da minha família, um dos trabalhos dos meus pais. E eu passei muito tempo nessa loja. E por isso tenho algum conhecimento de música portuguesa que eu vou tentar usar aqui neste programa também. E pronto, de vez em quando vem lá essa música. Muita da música que eu gosto é antiga, porque eram os anos 80. E a gente tinha essa tal música José Cid, Zeca Afonso, Paco Bandeira. Eu sei que é muito velho, que é pouco agora amado em Portugal, mas eu, por acaso, eu gosto. Sei que é estranho, mas tem muito mais a ver com a minha vida do que o que eu gosto ou o que está no rádio hoje em dia. Lá está. Um bocadinho sobre este programa, porquê, quem sou eu, a minha família, onde é que eu aprendi português. Ah, pois, mais tarde, para acabar isto, mais tarde os meus pais começaram uma escola portuguesa. Por acaso, agora há muitas. E eu andei na escola portuguesa 6 anos. Como a gente fazia, íamos à escola americana durante o dia, normal. Normal não, isso não se diz, isso é uma coisa do inglês. Pronto, fomos, como toda a gente, à escola pública americana. Depois dessa escola, à tarde, a gente ia à escola portuguesa. Isto já era um problema, porque muitos de nós, crianças, juventude, a gente não queria ir a mais escola, não importa nem americana nem portuguesa, mas os nossos pais queriam e a gente, alguns de nós, ficaram nessa tal escola portuguesa até o 6º ano. E a partir daí acabou a escola portuguesa, acabava, fazias um exame. E só mais tarde, quando eu fiz para aí, quando eu tinha 16, não, 17, fui para Lisboa e no verão, só no verão, eu ia lá para a Universidade de Lisboa, clássica, e fazia lá um curso de língua, de história e várias coisas. Mas o resultado desse tempo todo e muito tempo em Portugal e agora muito tempo na Holanda, muito tempo nos Estados Unidos, eu falo português, já sei, já falamos disto, com um sotaque muito estranho e às vezes uso, não encontro palavras ou uso uma palavra que não, eu não devia usar. Eu já sei isso, podem escrever no comentário se quiserem, corrigir, eu não fico ofendido e eu espero que vocês também não fiquem ofendidos que eu falo desta tal maneira. Não vou estar aqui com vergonha, vou continuar, vou tentar, vou aprender e sobretudo vou comunicar com as pessoas lá. Eu estou curioso para saber quem é que está a ouvir e quem é que gostaria de ouvir mais. Vamos ficar por aqui, vou tentar manter os programas 15 minutos ou menos, porque já sei que a gente tem muita coisa para fazer na vida, muitos programas para ouvir e muito trabalho à nossa frente, ou em casa ou lá no trabalho durante o dia. Muito obrigado pelo ter ouvido esta primeira... Como é que se chama a palavra? Episódio? Programa. Este primeiro programa de O Fonseca. O e-mail... ainda não fiz o e-mail. Tenho que fazer um e-mail. Por enquanto podem deixar um comentário no site. O site por enquanto é fonseca.sup, como a palavra em inglês, sopa, .sup.io. Sim, mais tarde talvez a gente arranja isto, mas por enquanto fica assim. Então até à próxima semana, espero eu. Podem encontrar este programa no iTunes em breve e lá podem fazer o como é que chama? Subscrição. E ouvir este programa quando sai. Por enquanto, até à próxima. Um abraço. Adeus. Passaram de noite a fronteira e veio a gente da gleba, mas a gente que vivia do mar, para enfeitar a cidade e abrir as portas de par em par. No dia e fez anos, ova real e foguetes no ar. O vinho correu à farta e a fanfarra.